Franca, tudo bem com todo mundo? Espero que todo mundo esteja muito bem nessa noite agradável de quarta-feira ou no domingo à tarde, na reprise desse programa Lixeirinha, que está começando agora pela Rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizin, como todos vocês já me conhecem. E lembrando que você pode também ouvir o programa pelo site www.radiounifran.com.br. E essa semana é a semana que começou o Grito Rock, e pra quem acompanha o programa sabe que nos últimos programas a gente fez blocos especiais do Grito Rock com as bandas que vão tocar nesse festival, que é um festival integrado que começou agora em março e tem mais de 200 cidades, parece, e mais de 200 bilhões de países. E o Grito Rock estreou ontem, né, terça-feira, ou pra quem tá ouvindo domingo, foi terça-feira passada, com um show bem legal da Aeromoças e Tenistas Russas. Foi um show assim, tipo, de última hora, não tinha nada anunciado e foi bem legal, foi no, na várzea do campus. E eu gravei o show, mas eu não sei se a qualidade ficou muito legal, não deu tempo de ouvir ainda. E porém, eu acho que a gente poderia, por exemplo, fazer esse bloco especial todo com Aeromoças e Tenistas Russas, que é essa banda de São Carlos. A gente tá sempre junto nos rolês, assim, desde 2010, assim. E então, vamos começar o programa de hoje, então, com o som da banda Aeromoças e Tenistas Russas, assim como foi o show de terça-feira. Depois eu dou algumas músicas deles avulsas aqui. E lembrando que quem quiser saber mais sobre a programação do Grito Rock, que vai até domingo, que vai até hoje para quem tá ouvindo no domingo e que vai até domingo para quem tá ouvindo na quarta-feira, é só acessar lá o site do Guerrilha Gig, que vai ter tudo lá, ou no Facebook procurar o site do Guerrilha é www.guerrilhagig.com e no Facebook é Guerrilha Gig, é fácil de achar. Vocês já devem, aliás, ter visto várias referenciazinhas ao Grito Rock aí no Facebook mesmo e em outros cantos aí. Eu vou discotecar domingo, aliás, domingo não, sexta-feira. Pra quem tá ouvindo da quarta-feira e pra quem tá ouvindo domingo, eu discotequei anteontem. Vocês perderam assim, a discotecagem. Que, aliás, modéstia à parte, o diferencial desse Grito Rock vai ser a minha discotecagem, ou foi a minha discotecagem, pra quem tá ouvindo domingo. Porque, não que as outras coisas sejam ruins, óbvio, mas que... Que, enfim, que o diferencial mesmo tá ali na minha discotecagem, que é toda específica e eu não preparei à toa, entendeu? Não é da boca pra fora, tipo, não entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu tenho esse dom de ter um gosto musical diferenciado e sofisticadíssimo, vai. Bom, então a minha discotecagem vai ser bem diferenciada mesmo, e a discotecagem vai ser no Vila São Severino. Você vai procurar aí no site do Guerrilha Gig e vai achar todas as informações específicas. Bom, eu nunca fui do rock, eu não sou do rock, mas esse programa, eu coopero bastante com esse programa que é o Lixeirinha. Onde é um programa, enfim, é um programa voltado às bandas, à cultura independente em geral, né? E à música boa e pura, música universal, a música que toca. Acho que não tem mais nada a falar e vamos ouvir música, que é o que importa. Muito embora muitas pessoas dizem que ouvem o programa para ouvir eu falar. Mas lógico, sou apenas a cereja do bolo aqui, então vamos de música. Espero que todo mundo esteja muito feliz e enfim, vamos de música, né? E daqui a pouco eu volto com mais Lixeirinha. Não saia daí. We'll be right back. смерти, чем изучение вселенной. Речь идет о границе человеческого познания. Не кажется ли вам, что искусство устанавливает эти границы? Да, в идее безграничности мышления. cheirinha. Au. Au. Au. Au. Au. Au.